menino de rua, ele viveu. Candelária, Rio de Janeiro, ali que cresceu. Noites frias, dias quentes, e por todo lado gente, mas a solidão tomava conta dele. Sua história foi real, ele viveu atormentado pelo mal. Ele afundou nas drogas, quase pereceu. E dentro dele, seu coração gritava por socorro. Aquela velha história que os crentes contavam, do sangue de Jesus que a todos libertava. Eu sei que tem aí, derrama um pouco agora sobre mim. Aquela velha história que os crentes contavam, do sangue de Jesus que a todos libertava. Eu sei que tem aí, derrama um pouco agora sobre mim. Sua história numa tragédia lá na Candelária. Muitos mortos naquele dia, porém a sua vida Deus poupara. E levado para o exterior como resposta ao seu clamor, hoje volta para o Brasil como doutor. Em uma entrevista, a reportagem exaltou